Agora são 6:59. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Difusor. Apresentação, esse é o amigo Damião Viana, que sou eu. Edição, J. Alves. Edição de áudio, Chico Quinari, Cleito Rocha e José. Da sonoplastia, Marcelo Cordeiro, feliz da vida, com uma palavra que eu falei. Direção geral da emissora é de Raimundo Fernandes. Um abraço, daqui a pouco eu volto com o Gente Debate. Fica agora. Número 1! Rádio Difusora de Feijó, frequência 1170 kHz. A potência máxima do seu Gaion. Está entrando no ar o programa Bom Dia Feijó. Fatos, relatos, informações locais, nacionais e internacionais. Bom Dia Feijó. O programa que deixa você ligado. Tudo isso na melhor companhia. E com os apresentadores Gilberto Braga e Reinaldo Moreira. Programa Bom Dia Feijó. Bom Dia Feijó. Feijó, muito bom dia a você que está sintonizado com os 1170 kHz da Difusora, esta manhã de terça-feira, hoje, dia 5 de abril de 2022, mais um programa Bom Dia Feijó, a você que acompanha a nossa programação nos lugares mais distantes, no Alto e Baixo Rio Envira, no Rio Jurupari, a você do Paraná do Ouro, eita povo legal, a vocês do Ramais, dos Ramais, vocês da BR-364, que liga Feijó, Tarauacá, Feijó, Moreira Urbano, muito obrigado pela audiência e pela companhia de estarmos juntos nesta manhã, com um clima muito gostoso. Aí ontem um dia ensolarado e hoje já começou um pouco nublado o dia de hoje. Mas eu mando meu bom dia todo especial para vocês que sintoniza a nossa difusora pelos 1170 kHz e também que acompanha a nossa programação, nosso programa Bom Dia Feijó pela Rádio Cidade. Muito obrigado a Toninha, ao Elias Almeida, que realmente estão aí em cadeia com a gente, levando também a notícia aos nossos ouvintes. E a você, internauta, eu dou o nosso bom dia todo especial para o nosso parceiro de bancada, Risley Pontes. Reinaldo Moreira, bom dia a todos os nossos ouvintes internautas nesta terça-feira. Céu bonito, né, Reinaldo, para amanhã desta terça-feira, graças a Deus. 6:44. Amados ouvintes, estamos de volta, estamos chegando nessa tarde linda de segunda-feira, tarde de bastante sol, depois de um final de semana aí abençoado por Deus, cheio de paz, de alegrias, né? É um frio maravilhoso que teve aí pra gente esse final de semana e eu louvo a Deus por mais esse dia de nós estarmos de volta nessa segunda-feira. É o programa Espaço Livre chegando até você na locução e apresentação e técnica de som de Vanderlei da Oliveira. Na recepção, a Clemilde, na direção geral, são os nossos amigos Gilberto Braga e Reinaldo Moreira. E aí do outro lado do rádio são vocês, ouvintes da Difusora. É isso mesmo, Rádio Difusora de Feijó, boa tarde. Eu escuto o programa de novo. Desde já quero mandar uma boa tarde, um alô especial para você, dona de casa. Boa tarde para vocês, empregada doméstica. Boa tarde para vocês, funcionários públicos municipal, estadual. A todos os aposentados, aos pensionistas. Boa tarde para todos os diaristas, aos agricultores, aos fazendeiros, aos comerciantes e aos seringueiros. E boa tarde para vocês, motoristas, né? Os taxistas, os mototaxistas, os caminhoneiros, os carroceiros e os barqueiros. Boa tarde aos carpinteiros, aos pedreiros, aos serventes, aos vigias. Boa tarde aos gari, boa tarde para você, amado ouvinte que nos ouve nos quatro cantos da cidade. Boa tarde também para você ouvinte lá do Rio Paranã do Ouro, né? Do Alto do Baixo Rio Vira, do Rio Jurupari, do Rio Muru. Quero mandar um alô especial e o nosso boa tarde também para você da BR-364, sentido Feijó Tarauacá, e também a todos da BR-364, sentido Feijó Rio Branco. Boa tarde para você, ouvinte, que está na sintonia conosco também nos bairros da nossa cidade. Boa tarde para vocês aí no centro, aí no Porto de Feijó, nos batelões, nas canoas, nos postos de gasolina, nas repartições públicas do nosso município. Boa tarde para você que está em casa também, ouvindo a gente, aí no roçado, na casa de farinha, fazendo aquela farinhada. As minhas amigas aí nos igarapés ou nas cacimbas lavando roupa, a você que está aí com o radinho ligado, trabalhando, ouvindo a gente, meu abraço, meu alô especial vai para vocês. Também quero mandar uma boa tarde para vocês do bairro do Terminal, Hospital, Eletroacre, Nair Araújo, Zenaide Paiva, Esperança, Conquista, Gene Nunes, para você que me ouve também no bairro Bela Vista, meu boa tarde. A vocês do bairro Aristides, ouvintes do bairro Segundo Distrito, Cidade Nova, Coab, bairro Vitória, e também boa tarde para vocês do bairro Valmi Campos. Da Estiva, a loja do Rui Barbosa, vendemos barato. Muito bem, segunda-feira abençoada por Deus, no qual quero mandar uma boa tarde para você que está ouvindo a gente aí às margens do Igarapé Ouvidor, Cardoso, Diabinho, aos meus ouvintes do Igarapé Preto, do Igarapé Consulto, do Igarapé Japão, Novo Japão, Boa, Enganoso, Candiru, Recreio, Fenelon, Cobra, Mauê, Marcipira, Abacate, São José, Juriti, Cachoeira, Paranã do Brabo, Terra Nova, Zinebra, Samaúma, e um alô especial para vocês lá do Igarapé Joaci. A vocês nos ramais também, nos projetos de assentamentos, né? Aonde você estiver, obrigada pela sua sintonia, que Deus nos conceda uma semana de muita paz e de muita alegria, de muita saúde e prosperidade. E eu vou abrindo o nosso roteiro musical, porque já são 13 horas e 46 minutos. Eu vou trazer nossos números, primeiros números musicais, como sempre, louvores a Deus, né? Porque somente Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E eu quero dedicar todos esses hinos para você que está aniversariando hoje. Parabéns para você nessa data mais do que especial, que é o seu aniversário. Quero aqui registrar o aniversário de um grande amigo da gente aqui, né, nosso amigo de muitos anos, 39 anos, 38 anos ele está completando hoje, né? Reinaldo Moreira, chegou aqui na Difusora com a mesma idade de Vanei da Oliveira, e louvamos a Deus porque até hoje estamos aqui juntos, né? Muito feliz, agradecendo a Deus por mais esse ano de vida que Deus concede ao nosso amigo Reinaldo Moreira. Então, Reinaldo, em nome de toda a equipe da Difusora, queremos lhe parabenizar nesse dia mais que especial, que é o seu aniversário. Queremos desejar a você muita saúde, muita paz, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus continue te abençoando e que essa data vá ao centenário com muita saúde, alegria e paz, né? O Reinaldo é um irmãozão que eu tenho, viu, gente? Um grande amigo, meu irmão, um abraço para você, Reinaldo, a minha amiga Iva, né, no qual a gente se gosta muito. Um abraço para minha amiga Iva também, esposa do Reinaldo. Enfim, e o dia hoje é seu, Reinaldo. Parabéns, sucesso, saúde, alegria, muita paz para você nesse dia muito especial e sempre, né? Parabéns a todos vocês que estão aniversariando hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente, com muita alegria, saúde e paz. Que o resto é resto e a gente corre atrás. Eu vou trazer agora para vocês um lindo louvor com Gerson Rufino e já já eu estou de volta. Atenção, população de Feijó. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que o público prioritário tome a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Primeiro serão vacinados gestantes, mães com até 45 dias pós-parto, criança de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a vacina contra a gripe. Vacinação contra a gripe, eu vou. Prefeitura de Feijó, juntos no combate ao coronavírus. Você pode até não acreditar na vacinação contra a Covid, mas não pode ignorar os números. Quem se vacina tem até 11 vezes menos chance de morrer de Covid. Além disso, a vacina também previne em 85% os riscos de internações em UTIs. 8 em cada 10 pessoas que morreram de Covid não haviam tomado todas as doses. Não são apenas números, é a sua vida. Vacine-se. Acre, visão de futuro. Governo de todos. 12. Tudo em 12 vezes sem juros. Prepare-se para comprar barato. Todo o estoque da loja em 12 vezes sem juros e sem entrada. Vitória Eletro. Vem pra Vitória Eletro que tá barato. Eu disse todo o estoque da loja em 12 vezes sem juros. É só na Vitória Eletro. Refrigeradores, fogões, lavadoras, roupeiros, cama box, tudo isso e muito mais em 12 vezes sem juros. Vem que é incomparável. Os proprietários das lojas Lucas Confecções avisam aos amigos de Feijó e região que estão com grande estoque e variedade de confecções adulto e infantil, masculino e feminino, cama, mesa e banho com preços jamais vistos em nossa cidade. Vista-se com estilo e bom gosto e ande sempre na moda com preços que cabem certinho no seu bolso. Lucas Confecções, aonde seu dinheiro vale mais. Venha, faça-nos uma visita sem compromisso e comprove nosso anúncio. Estamos localizado na Rua Marechal Deodoro, ao lado do Lojão do 10 e também na antiga Casa Hanã, em frente ao Café do Abreu. Seus proprietários, Josete e Ari, agradecem a sua visita. Ótica Santana, na hora de fazer escolha em quem vai cuidar de seus olhos, escolha quem entende do assunto. Ótica Santana, exames de vista mensal, conserto em geral de seus óculos, baquetas caiu, parafuso afrouxou, seus óculos estão caindo do seu roxo, venha hoje mesmo na Ótica Santana. Na Ótica Santana, você também encontra óculos de sol, perfumaria em geral, relógios de pulso e artigos evangélicos. Ótica Santana, cuidando dos seus olhos. Avenida Marechal Deodoro, no centro da cidade. Maiores informações ligue 999-88-8285. Fale com a Nilda. Ótica Santana, a pioneira em Feijó. Panificadora Vitória, na hora de tomar o seu café da manhã ou chá da tarde, a Panificadora Vitória tem pra você o melhor pão da cidade, com massa fina, manual, amanteigado, hambúrguer, pão doce, pão de forma, pão de macaxeira, de milho, rosca, torrada e muito mais. Quer tomar um café com um pãozinho bem quentinho? Panificadora Vitória, no bairro Segundo Distrito, bem perto de você. Não esqueça, Panificadora Vitória. Música. Atenção, Feijó! Aproveite as novidades da Peixaria JP. Aqui você encontra uma grande variedade de pescado para o seu consumo diário. Tem peixe fresco, peixe de couro, peixe de lago, peixe de açude e muito mais. Muito mais! E o melhor, na Peixaria JP você leva o peixe preparado já para você assar, cozinhar ou fritar. Venha conferir na Peixaria JP, bem pertinho de você. Entrada do bairro Bela Vista. Fone 99955-4398 ou 99608-2876. Peixaria JP, simplesmente a melhor da cidade. Atenção, a Prefeitura de Feijó, através do setor de fiscalização urbana, avisa a população em geral que antes de realizar qualquer tipo de construção ou reconstrução de muros, casas, apartamentos, comércios, cercas ou calçadas, que procure o setor de cadastro e de fiscalização para melhores esclarecimentos e a devida regularização. Prefeitura de Feijó, gente é pra ser feliz. De ano é sempre aquele aperto pra todo lado e pra dar aquela mãozinha. Na retomada em 2022, a loja do Rui Barbosa está com super ofertas pra você. Colchão de casal e solteiro D20, R$429. Fogão, ventiladores, liquidificadores, sanduicheiras, batedeiras. A loja do Rui Barbosa parcela suas compras em até 10 vezes. É isso mesmo que ouviu. Parcelamos suas compras em até 10 vezes. E mais, temos tudo para o seu recém-nascido. E pra você que mora na zona rural, temos cessados, pregos, cordas, lonas, botas, pilhas, lanternas, rádios automotores e muito mais. Bolas, troféu e chuteira. Temos preços especiais na Estiva. A loja do Rui Barbosa, vendemos barato porque compramos direto da indústria. Loja do Rui Barbosa, mais barato é impossível. Que conquistou o Brasil, chegou em Feijó. Ela aguenta o tranco e não tem bronca para estacionar. Venha conhecer as motocicletas Xinerai na WG Presentes. É vendedor Xinerai. Motos que cabem no seu bolso com plano especial para você. À vista, parcelamos no cartão ou financiamos. Venha fazer uma visita. Se você gostar, pode sair acelerando uma Xinerai. WG Presentes. Travessa Rui Barbosa. Fone 999467666. Xinerai tem qualidade e o menor preço. Vem pra Xinerai. Vem pra WG Presentes. Governo de resultados. Governo de resultados na melhoria da segurança e na maior queda de homicídios do Brasil. No maior bônus da história pago aos professores. Na duplicação da AC-405 e nas obras do Anel Viário de Brasileia. No cartão do bem, que ajudou centenas de famílias quando elas mais precisaram. Para cuidar das pessoas. Acre, visão de futuro. Governo de todos. Os proprietários das lojas Lucas Confecções avisam aos amigos de Feijó e região que estão com grande estoque e variedade de confecções. Adulto e infantil, masculino e feminino. Cama, mesa e banho com preços jamais vistos em nossa cidade. Vista-se com estilo e bom gosto. E ande sempre na moda com preços que cabem certinho no seu bolso. Lucas Confecções, aonde seu dinheiro vale mais. Venha, faça-nos uma visita sem compromisso e comprove nosso anúncio. Estamos localizado na Rua Marechal Deodoro, ao lado do Lojão do 10 e também na antiga Casa Hanan, em frente ao Café do Abreu. Seus proprietários, Josete e Ari, agradecem a sua visita. Nesse dia ano é sempre aquele aperto pra todo lado. E pra dar aquela mãozinha na retomada em 2022, a loja do Rui Barbosa está com super ofertas pra você. Colchão de casal e solteiro D20, R$429. Fogão, ventiladores, liquidificadores, sanduicheiras, batedeiras. A loja do Rui Barbosa parcela suas compras em até 10 vezes. É isso mesmo que ouviu. Parcelamos suas compras em até 10 vezes. E mais, temos tudo para o seu recém-nascido. E pra você que mora na zona rural, temos fechados, pregos, cordas, lonas, botas, pilhas, lanternas, rádios da Motobras e muito mais. Bolas, troféu e chuteira. Temos preços especiais na Estiva, na loja do Rui Barbosa. Vendemos barato porque compramos direto da indústria. Loja do Rui Barbosa. Mais barato é impossível. Comercial Araújo e Araújo Farma. Na hora de fazer a sua feira, o que você procura? É preço baixo, qualidade, variedade? Então não perca tempo nem dinheiro. Vem agora mesmo ao Comercial Araújo. Aqui você encontra estivas em geral, frios, enlatados e o melhor preço da cidade. No atacado ou no varejo, o Comercial Araújo dá aula de economia. E para facilitar a sua vida, no Comercial Araújo também tem Araújo Farma, da família feijoense. Aqui tem tudo que você precisa. Medicamentos éticos, genéricos, similares e medicamentos controlados e mais. Na Araújo Farma, agora você pode aferir sua pressão arterial, teste de glicemia capilar, aplicação de injeção com profissional habilitado, feito pelo próprio farmacêutico. É assim, 99991535 ou 3463-3819. Comercial Araújo, na rua 6 de agosto, em próximo de você. O Fazem Comércio tem muitas ofertas para você com precinho especial. Entrega na sua casa. Temos estivas em geral, tudo para o seu dia a dia. Temos frios, enlatados, bebidas, doces, refrigerantes, gêneros alimentícios em geral. Produtos para o homem do campo. Temos açougue com carne de primeira. O Fazem Comércio aceita o seu cartão de crédito Visa, Redecard, Sodexo, Cielo, Dite Alimentação e todas as bandeiras de cartões de crédito. Fale com nosso amigo Chicão no Fazem Comércio. Ligue 9944-6346. Sem Comércio, no bairro Esperança, próximo à Igreja Católica. Venha comprar tudo o que você procura em um só lugar. Sem Comércio, preço baixo e bom atendimento, você encontra aqui. Olha ele, bota pras mulheres, moça Jardins. Das trevas da ignorância, à luz da sabedoria. Se você tem fé, pare o que está fazendo, porque a partir de agora será formada a maior e mais forte corrente de fé do rádio brasileiro, com as mais renomadas autoridades do mundo espiritual. Irmão Soares da Bahia e Madame Bárbara do Maranhão. Do Palácio dos Orixás, os únicos, os inigualáveis, com a fé, as orações e os trabalhos dessa dupla, o inimigo será derrotado. Feitiços, macumba, encostos e mandingas serão afastados. Irmão Soares da Bahia e Madame Bárbara do Maranhão. Para eles, não existe problema sem solução. Aumente o volume do seu rádio e abra o seu coração. Dentro de 5 segundos, irá começar o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Pensamento e a Fé, com o Irmão Soares da Bahia e Madame Bárbara do Maranhão. Abra o seu coração e ouça a palavra amiga do Irmão Soares da Bahia. A partir de agora, peço permissão para entrar em seu lar através desta emissora para lhe apresentar o programa O Pensamento e a Fé. Programa que é o transporte de pensamentos positivos e mensagens animadoras que reforçam a nossa fé, dando mais alegria e encanto ao nosso viver diário. A Hora da Verdade. A sua carta está no ar. E vamos a mais uma história onde quem nos escreve intitula-se Homem Indeciso com a Carta. Vamos à sua história quando ele nos diz: amigos ouvintes, o que nos gratifica esse nosso trabalho é porque resolvemos o problema de muitas pessoas. E ao resolver o problema de cada um, seja através de um trabalho ou através de uma resposta consciente, séria e determinada, através aqui dos potentes microfones desta emissora, e que você, que está aí do outro lado, encontra a resposta do seu problema. Muitas das vezes, através de outra carta que não tem nada a ver com você. Muitas das vezes, você já procurou muitas pessoas e faltava somente aquele pequeno empurrão para vir falar comigo. Eu tenho aqui em minhas mãos a carta daquele homem que é a filha, que chegou com a carta de outro homem na mão para entregar à esposa. Vamos à sua história, preste atenção. É a segunda vez que escrevo para esse maravilhoso programa. Depois que escrevi a primeira vez, escutei o Senhor me dando aquela resposta. Fiquei sendo seu fã. Eu sou um homem preocupado com a carta. Escrevi para o seu programa falando que só trabalhava para dentro de casa, que não bebia e não bebo, não jogava e nem fumava, e ainda continuo não fazendo isso. Aconteceu uma coisa estranha. Minha filha veio do colégio e um homem entregou uma carta para ela entregar para minha esposa. Minha esposa disse que não sabia do que se tratava, e o Senhor respondeu que ela teve um caso com um mototaxista. Professor, na hora ela disse que não tinha acontecido, mas eu falei que ia levá-la até onde o Senhor atende. Ela começou a chorar, se ajoelhou aos meus pés, me pedindo perdão, e disse que era verdade, que não tinha intenção de fazer aquilo, mas a tentação falou mais alto. Ela se ajoelhou aos meus pés e disse que eu a perdoasse ela. E eu lhe pergunto, eu devo perdoá-la? Será que ela não vai mais fazer isso? Dependendo do seu conselho, eu seguia o que o Senhor falasse. Aguardo sua resposta, nada mais. Assina um homem indeciso com a carta. Abra o seu coração e ouça a palavra amiga do Mão Soares da Bahia. Muito obrigado, meu amigo, por me agradecer. E coloque em sua consciência, não sou mais uma experiência. Graças a Deus, sou o espelho da verdade. E quando você me procurar, venha com a consciência limpa de um dever cumprido, pois você viu seu problema ser solucionado. Você me escreveu e graças a Deus, graças aos meus búzios que ajudaram a dizer a verdade, e como eu lhe disse, confie nela, pois ela se arrependeu. Essa é a verdade. Confie, pois jamais ela irá lhe trair novamente. Aconteceu, ela não foi a primeira mulher a errar, e nem tampouco a primeira mulher a merecer o perdão de outra chance. E tenha certeza que ela não fará mais isso, pois se arrependeu muito. Caro amigo, obrigado. Isso é o que nos dá força para cada dia mais seguir em frente, firme, ajudando as pessoas. E quando as pessoas me agradecem, é que eu me sinto mais contente, mais forte ainda. Não faço programa para criticar esse ou aquela pessoa, pois sempre digo, quem tem perfumes só pode dar um ótimo cheiro. Quem cheira mal só dá odores. Quem vive mal não quer ver ninguém bem. Quem é ruim só manda lembrança para quem não presta. E no caminhão com a laranja podre, apodrece o restante. Se você está encontrando problemas e dificuldades no amor, nos negócios, na família ou em algum tipo de vício...